Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, Tema Livre de segunda-feira, que é hoje, 12 de agosto, está entrando no ar com um tema quente. Nós vamos tratar a questão de desaparecimentos de pessoas, principalmente nas áreas ocupadas pelas unidades de polícia pacificadora e, portanto, de 2008, 2007 para cá, porque 2007 é a base de comparação, do estudo comparativo que foi noticiado pelo portal UOL, e que diz que os desaparecimentos em favelas do Rio aumentam após o início das UPPs. O caso do ajudante de pedreiro Amarildo, lá da Rocinha, é um caso, uma gota nesse oceano de desaparecimentos que somam mais de 500 pessoas no Brasil, no Rio de Janeiro, e preocupa, né? Segundo os dados aqui, eu vou ler para vocês um pouquinho aqui. A Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, é a comunidade pacificada com o maior número de desaparecimentos. Entre 2007 e 2012 foram registrados 144 ocorrências, quase quatro vezes mais do que a segunda colocada no ranking, que é a unidade de polícia pacificadora do Morro de São Carlos, na Zona Norte. Na série histórica, considerada pela reportagem do UOL, os desaparecimentos notificados a Polícia Civil pularam de 87 para 133, um aumento de mais de 50%. Segundo estatísticas do IBGE e do Instituto Pereira Passos, as 18 favelas correspondem a uma população de quase 211 mil pessoas. O propulsor desse crescimento dos desaparecimentos foi a unidade de polícia pacificadora da Cidade de Deus, na Zona Oeste. Ela teve, em 2008, que é o ano seguinte à ocupação, foram registrados 49 desaparecimentos. Em 2009, 33 a mais em relação ao ano anterior, que não tinha UPP, o ano da implantação da UPP. E as situações aqui por ano, os desaparecimentos em 2007, 64, isso nas favelas em geral, 2007, 64, 2008, 86, 2009, 89, 2010, 119, e aí 2010 foi o pico, 2011 cai um pouco para 97, 2012 vai para 98, ou seja, se mantém mais ou menos no mesmo padrão. E para tratar dessa questão conosco aqui, estamos com a professora de Criminologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Unirio, e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Elizabeth Sussequinde, o Oswaldo de Bitancura Amarante Filho, que é advogado-chefe do Departamento Nacional de Busca de Paradeiro e Restauração de Laços Familiares da Cruz Vermelha Brasileira, e o Rocino Diniz, que é presidente da Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria de abrir com a palavra da doutora professora Elizabeth Sussequinde. Bom dia, professora. Bom dia. A senhora vê esse, como é que a senhora analisa essa questão? Olha, trata-se de uma questão seríssima, que durante muitos anos foi considerada irrelevante, e que são desaparecimentos que, em boa parte, escondem homicídio. Então, as nossas taxas de homicídio não são aumentadas. No entanto, nós temos pessoas que simplesmente desaparecem. Certamente que uma parte dessas pessoas desaparecidas vai retornar. Mas o problema é muito mais grave do que os dados escondem, porque uma parte das famílias não tem como denunciar. Não sabe como denunciar, não tem coragem de denunciar, porque vai atrair a polícia para ela. São pessoas que muitas vezes sabem que houve o desaparecimento, que aquele desaparecimento foi definitivo, que aquela pessoa desapareceu para morrer. Então, não se dá sequer ao trabalho de comunicar, de fazer a comunicação. Então, essa questão do desaparecimento, ela é seríssima, porque ela esconde um medo do Estado, que uma parte da população justificadamente tem. Ela esconde a possibilidade de homicídio oculta, né, nesses dados, e ela mostra que a população em geral, as classes superiores, médias, etc., não conhecem ou não se incomodam com essa questão. Não se sensibilizam. Não essa se sensibilizam. Questão, nós tivemos agora, nessas manifestações de rua, uma reação que eu achei muito curiosa, que as pessoas diziam: o Brasil acordou, o gigante acordou. E o pessoal da favela do Cicala, que esteve aqui no programa, assim como o pessoal de Santa Marta também esteve aqui, eles disseram: a favela nunca dormiu. A relação da segurança da favela com a polícia e a relação da segurança com o asfalto, com essa classe média que você se referiu, Elizabeth, é uma relação bem distinta, bem diferente. Rocina, eu gostaria que você abrisse a sua participação. Rocina é da FAPERJ, que é a Federação, né, das Favelas. Eu gostaria que você fizesse a apresentação disso aí. Bom dia, ouvinte. Bom dia, companheiros de mesa. Está provado que existe uma política de extermínio do governo do Estado. Está provado, porque você viu o que aconteceu na Maré também. Na Maré, o BOP entrou e matou vários bandidos, mas também matou pessoas que trabalhadoras. Isso não só acontece na Maré, isso acontece em várias comunidades. No Jacarezinho, vocês tiveram noticiário e viram que também matou o garoto comendo um sanduíche, comendo um cachorro quente. Ora, o bandido não vai ali comer o cachorro quente. O garoto foi comer o cachorro quente, que estava com fome, que estava trabalhava na mototáxi. Tá? Então, mais uma vez, eu vou repetir aqui. Eu fico estarrecido de ver como é que essa polícia do nosso Estado age dentro das comunidades, da favela. Porque eu fui vítima, eu também já fui vítima. Eu posso falar que eu já fui vítima disso. Então, eu acho que o nosso governo, nosso governador, não poderia fazer, dar uma liberdade certos policiais que existe, porque nós temos certeza que muitos policiais, a maioria dos policiais, são corruptos. Porque você vê, existe a pacificação que diz pacificação, mas na verdade não tem nenhuma comunidade pacificada. Porque toda essa comunidade que diz que é pacificada, lá existe o tráfico. Mas a pacificação, o Rocino, ela não é o fim do tráfico. Em nenhum lugar do mundo você consegue eliminar o tráfico de drogas. A pacificação é a retomada do território que estava na mão do tráfico. Quer dizer, ou seja, você hoje nas unidades, onde tem unidade de polícia pacificadora, você não tem mais a figura do traficante armado na subida do morro ali, controlando a descida, até mandar fechar o comércio quando morre um traficante. Isso já passou, já não acontece mais nem na Cidade de Deus, onde a gente vê esse nível de desaparecimentos. Agora eu queria chamar a participação também do nosso terceiro convidado, que é o Oswaldo Amarante, que é da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha mantém um serviço de busca e de desaparecidos e também de reatamento de laços familiares que são esgarçados nessa situação, porque muita gente desaparece também, a Elizabeth sabe disso também, de própria vontade, né? Muitos desaparecidos somem, vão embora, estão do saco cheio, saem daquilo ali, vão para outra vida, partem para outra, adotam até outra identidade, mudam de estado, essas coisas. A Cruz Vermelha parece que atua mais nesse sentido, ela não atua tanto na área da segurança pública, que é o nosso foco central, o desaparecimento de amarildos. Ela trata de desaparecimentos de pessoas anônimas, de pessoas que não estão no noticiário. Bom dia, o Amarante, eu queria que você falasse um pouco. Bom dia. Olha só, você vai perguntar assim, existem muitos casos, né, que a pessoa às vezes quer desaparecer porque ela quer sumir, ela não quer mais viver com aquela pessoa, entendeu? Ela pega e um belo dia ela sai de casa, né? Diz que vai comprar jornal, diz que vai comprar não sei o quê, e nunca mais aparece. São 30 anos, 40 anos, nós temos casos desse tipo. Agora, nesse caso particular, o que que a Cruz Vermelha poderia fazer? O que que o departamento poderia fazer? Qual é o departamento? Departamento Nacional de Busca de Paradeiro. e restauração de laços familiares. O que nosso departamento faria nesse caso? Nós receberíamos os familiares dessas pessoas que foram, conforme você disse, que foram desaparecidas. Recebemos os familiares, um familiar já basta, ele preenche um pedido de busca, assina, entendeu? E nós ficamos procurando durante 3 meses. O nosso prazo é 3 meses para localizar a pessoa e dizer foi localizada ou não foi localizada. É muita gente desaparecida? Tem, nós temos uns 6 mil e poucos casos. Isso no Brasil inteiro? Isso no mundo inteiro. Ah, no mundo? Não, eu digo aqui Brasil e mais especificamente Rio de Janeiro. A gente tem esses dados? Tem muito. Tem muita gente. Tem mais ou menos 25% no Rio de Janeiro e os demais no... Sim, mas então dos 6 mil e pouco no mundo, nós temos no Brasil o quê? 25% disso, um quarto disso, 1.500 desaparecidos no Brasil. E no Rio de Janeiro a gente pode tirar aí quanto? 25% também, um quarto disso 20%, aí? Porque... Tá, um quinto disso aí, 300 pessoas. Exatamente, certo. Porque você vê que no Rio de Janeiro não teve muita migração, recebemos muita gente de fora, não é? Que às vezes vem do Nordeste pensando que vai ter uma vida melhor aqui no Rio de Janeiro e depois vê que não foi bem assim, né? Aí depois tenta voltar. E o que mais? E pessoas também que vêm, imigrantes, que vêm do. Eu falei imigrante, uhum. É do país mesmo. Agora, os imigrantes, por exemplo, que vieram na guerra, durante o período da guerra, é muita gente. Qual guerra? Segunda Guerra Mundial. Caramba, esse pessoal está vivo ainda? Ainda estão vivos. Porque, de repente, eles deixaram lá sobrinhos pequenos, de colo, né? Ainda estão vivos. Certo. Bom, então vamos ver aqui, recapitulando pelo que você falou, nós temos aí em torno de 300 pessoas desaparecidas no Rio de Janeiro que cujas famílias procuraram a Cruz Vermelha Brasileira aqui no Rio de Janeiro para ajudar na busca de seus parentes desaparecidos. É, mas você falou 300, eu vou dizer para você que seja mais. No Rio de Janeiro? É, no Rio de Janeiro, quase mil. Quase mil? Seis mil e pouco no mundo, 1.500 no Brasil, mil no Rio. É, sabe por que eu estou falando isso? Porque no Rio de Janeiro, vamos supor, se desaparece a pessoa na rua, entendeu? Se a pessoa perde a memória na rua, ela procura a polícia. A polícia vem e registra ela como desaparecida. Porque nós não podemos fazer isso, porque a polícia já faz isso. Entendeu? Nós não podemos... Isso é um outro aspecto também. A Cruz Vermelha não age por iniciativa própria. Ela tem que ser provocada para sair atrás. Ela tem que ser provocada ou ela tem que ser procurada. Pois é, provocada nesse sentido. Ela tem que ser procurada por algum familiar. No caso, por exemplo, alguém da família do Amarildo esteve lá procurando ele? Não, que eu saiba não. Então, quer dizer, muitos casos de desaparecimentos que ocorrem em favelas e que são atribuídos a essa relação conflituosa entre o Estado, que aí é representado pela polícia, e a população, não chega ao conhecimento de instâncias como o Rocino está aqui concordando que não chega. Por que, Rocino? Como o Amarildo, né? Porque o Amarildo aconteceu num caso oportuno. Oportuno porque aconteceu na hora que o Brasil do real caiu na real. Porque você vê aí, você colocou no início do programa, Luiz, a favela nunca dormiu, você está me entendendo? Agora a gente não tinha uma estrutura, uma coragem de descer, de fazer a manifestação, que tem que ser feita. Porque não tinha um respaldo? Você acha que é isso, Elizabeth? Não tinha um respaldo? A favela não sentia segurança para descer e reivindicar porque não tinha um respaldo? Certamente. E quando viu as ruas, aí disse, é agora. É agora. Eu também vou para a rua. Eu também quero um pedacinho dessa rua, porque a favela sofreu e sofre de todas as mazelas de uma cidade... Em expansão desordenada, que não respeita a legislação, que tem autoridades flácidas no exercício do seu dever, e, no entanto, ela teve todos esses problemas que nós estamos falando e muitos mais. A pior relação possível com a polícia. A polícia hostil, a polícia... nós toleramos durante décadas esquadrão da morte. Nós toleramos... Assim, como se aquilo fosse óbvio. E nós toleramos a farsa dos autos de resistência. O kit... droga lá, o kit flagrante que se colocava na mão de qualquer pessoa, em qualquer comunidade só, carente. Só para fazer um parênteses rápido aqui, o pro ouvinte saber, autorresistência é como são registrados ou eram os casos de enfrentamento da polícia com marginais em favelas. Muitos casos não eram marginais, inclusive até muitas mães de vítimas de autos de resistência escreveram até um livro chamado Auto de Resistência. Exatamente. Junto com aquela Bárbara Mussumessi, essa turma toda. Exatamente, né? Muito, muito bom, aliás. Então, essas pessoas foram tratadas dessa forma e nós, de classe média, não nos interessamos de maneira contundente alertar e nos opormos a isso que estava acontecendo. Então foram dizimadas centenas de pessoas, só os autos de resistência, em que ninguém chega vivo no hospital. Já tem até um nomezinho ali que a mídia faz. Apesar dos cuidados, não chegou vivo ao hospital, não resistiu aos ferimentos ao chegar do hospital. Então nós aceitamos tudo isso, nós não tomamos providência, nós não pressionamos os nossos representantes no parlamento, os nossos autoridades do governo, etc. Nós não fizemos nada disso. Então, agora, a favela, vendo essa janelinha de oportunidade que o Rossini acabou de falar, que é quando as classes médias vão à rua, ela também foi. E essa janelinha de oportunidade nos mostrou isso tudo de que você está falando. E, na verdade, as ruas foram ocupadas pela sociedade civil com reivindicações. Primeiro, com uma coisa óbvia, que era o negócio da passagem do ônibus, né? O movimento passe livre, aquela coisa aquilo que... Aquilo foi o rastilho de pólvora. Aí, toda aquela demanda reprimida, as pessoas disseram, pode ir para a rua de novo, né? Dá para ir? Então foram derrubar até a PEC 37, que não tinha nada a ver com a história. Entrou de gaiata no navio. Não sabia o que é, mas estava lá. E pediram foi realmente derrubada. Isso. Mas isso tudo, como lembrou bem a Elizabeth, vem de um tempo antigo, do tempo da ditadura, quando nós tínhamos o Esquadrão da Morte, e até no tempo do Getúlio Vargas. Isso é um fenômeno. O Esquadrão da Morte é anterior à ditadura. Isso é um fenômeno muito antigo na história do Brasil. A polícia foi estruturada para isso. A polícia não foi estruturada para dar proteção ao cidadão, mas para proteger patrimônio, proteger a elite. Agora, no caso, por exemplo, da Cruz Vermelha, que atua nesse departamento na hora de buscar pessoas desaparecidas, assim, existe alguma ligação, alguma interlocução com a autoridade, com o Estado? Existe. Ou a Cruz Vermelha vai só procurando a pista das pessoas, independente de polícia, independentemente de qualquer coisa? Não. Nós temos muitas fontes de informação que são do Estado. Por exemplo, o Instituto de Identificação. Você, quando quer localizar uma pessoa, o que você faz? Você manda os dados dela para o Instituto de Identificação, tanto do Rio como do Brasil inteiro. Por quê? Porque eles têm os dados completos da pessoa, entendeu? E mesmo assim, e outras coisas, usamos as rádios, usamos as igrejas, usamos a associação de moradores, né? Usam a polícia também? Polícia também, existe uma delegacia especializada nisso, que fica na Barra da Tijuca. Que é só para desaparecidos. Só para desaparecidos, e funciona muito bem. E essa delegacia tem ajudado alguma coisa, Rossino, nessa questão dos desaparecimentos em áreas de UPPs? Eu não posso dizer para você que tem, porque eu nunca vi ninguém sumido que apareceu, que a delegacia achou, que os policiais achou. Eu não posso aqui dizer de maneira alguma que ela está funcionando bem ou funciona. Nós temos um conflito de competência muito grande entre as duas polícias, a polícia militar e a polícia civil, exatamente nessa questão, porque a polícia militar faz o policiamento ostensivo e a polícia civil seria a polícia judiciária nessa história. Então, no caso do Amarildo, por exemplo, nós tivemos agora, recentemente, posições antagônicas do delegado Orlando Zacconi, que é da Gávea, dizendo que a UPP sumiu mesmo com o Amarildo. E a UPP dizendo que não, que a câmera foi queimada, ou não teve filme, mas que ele foi levado. Testemunhas, um cabo da PM viu não sei o quê, esse tipo de coisa. E a situação fica, no mínimo, nebulosa. É um caso para essa delegacia especializada em localizar pessoas desaparecidas. Funciona. E, pois é, 100%. Era o caso dessa. Por que será que essa delegacia? Será que ela não foi provocada? Será que. Como é que é isso? Como é que funciona isso? É o espírito corporativista que prevalece? Olha só, eu quero dizer o seguinte: que nós estamos falando aqui de dois tipos diferentes de desaparecimento. Exatamente. Os desaparecidos que provocam, que demandam da Cruz Vermelha ou das delegacias, são de um determinado perfil. Então, é a mulher que o marido sumiu, é a família que a menina de 14 anos sumiu com o namorado. É um tipo de pessoa que espera reaver o seu parente, que tem esperança. É o desaparecimento voluntário, né? Quase. É, que seria voluntário, quase, exatamente. Quase voluntário. Quase todo. Claro que entra sempre um pouco de doença mental, de atropelamentos não registrados, coisas assim, mas é esse o voluntário. O que nós estamos falando, no caso do Amarildo, e no caso que nos enoja, sobretudo, é o desaparecimento de pessoas que não vão reaparecer. Que são pessoas que estão sob o manto do desaparecimento sendo mortas. E que a família nem ao menos tem esperança de que reapareçam. Ao contrário, a família do Amarildo está pedindo a declaração, de presunção de morte para poder tocar a vida porque adiante. Ela tem a esperança, ela tem a experiência e sabe que quando um pobre de favela desaparece, ou ele foi morto pelo policial, ou ele foi morto pelo traficante, mas ele não vai voltar. Na maior parte das vezes, ele foi morto. Desaparecimento é um nome civilizado para dizer homicídio, assassinato. É um extermínio, na verdade. É um extermínio. Já não basta, Luiz, a gente conviver com o tráfico na comunidade, que existe um micro-onda. Por isso que tem muito esse desaparecimento na área que não é pacificada e mesmo na área pacificada, porque existe um micro-ondas do tráfico. Aí aquele negócio do micro-ondas, já que você está falando nisso, quando o repórter Tim Lopes foi assassinado, polícia, aí por causa da TV Globo, a polícia subiu no Cruzeiro, aí por que a TV Globo? Isso. Porque a classe média foi atingida, fizeram, aí doeu na carne, aí eles foram lá em cima e acharam o micro-ondas e acharam restos. De vários outros corpos. Exatamente. Aquilo ali Lopes, era um forno crematório, realmente. Só o do Tim Lopes que caiu na mídia, porque Tim Lopes era um jornalista, era da Globo. Aí eles bateram, aí a polícia teve uma. Você tá me entendendo? Essa ação. Mas você vê que quando eles subiram, eles, antes de achar o Tim Lopes, acharam vários outros corpos. Que certamente as famílias não haviam dado nenhum registro, porque sabiam que haviam sido mortos, no caso, desaparecidos por traficantes, nesse caso. É verdade. E o curioso dessa história, Oswaldo, é que a Cruz Vermelha tem um caráter assistencialista, um caráter humanitário, ela tem uma ação que é fortemente marcada nesse sentido, quer dizer, não é só pelo fato dela ter que ser provocada para ela agir, mas ela age muito nessa coisa do, como você falou, do reatamento dos laços familiares. É uma coisa maravilhosa, porque muito você importante. Vê. Pois é. Que a pessoa que não tem uma família, né, não tem assim, não pensa que é importante ter um laço familiar, ter um primo, ter um. Essa pessoa não vive, né? Concorda comigo? Ninguém é uma ilha, né? Nós precisamos, inclusive para viver fisicamente, nós precisamos de ter contato com pessoas. Ou seja, contato com o irmão, com a irmã, com a avó, com o tio. Cada um tem o seu perfil, né? Cada um tem a sua ajuda. E você vê que a Cruz Vermelha pensa nisso. Não sou eu que estou pensando nisso, né? A Cruz Vermelha já pensa nisso. Agora, uma coisa, se a Cruz Vermelha fosse provocada por uma família de algum desaparecido numa situação dessas que nós estamos falando aqui, de morro, de favelado, pobre, preto, né? Essa turma que a Cruz Vermelha entra no circuito ou pode entrar? Não é questão de poder. Não, orientação, eu digo. Nós aceitamos todo tipo de pedido. Você pode mandar ele da favela, pode mandar eles do Leblon, pode mandar qualquer lugar, não tem, entendeu? Não tem não tem distinção de nada, entendeu? Nós olhamos a pessoa escura, a pessoa branca, a pessoa chinesa, japonesa, igual, entendeu? Você considera que a Cruz Vermelha, pela força que tem esse nome, que tem o símbolo da Cruz Vermelha internacional, ela teria um peso maior, teria mais facilidade para localizar pessoas desaparecidas nesses casos que nós estamos falando? Às vezes não. Às vezes ela é muito conhecida, mas a pessoa às vezes não quer informar. Está entendendo? Eu mando uma carta para a pessoa e a pessoa, olha só, localizar uma pessoa é a coisa mais fácil que existe. Você chega, lê na lista telefônica, primeira coisa, lista telefônica, vai lá, senhor Almeida Amarildo. Pode ser. Será que ele vai aparecer? Isso é fácil assim, ele vai aparecer logo. Não, não é isso, estou falando. É muito fácil localizar. Isso é o sofisma, né? Vamos lá. Eu acho fácil. Facílimo. Você pega o pedido, olha lá, vê o sobrenome e vai lá na telelista ver, que é de graça a pesquisa. E tá lá. Aí eu pego e entro em contato com a pessoa. Olha, eu não quero nem saber da pessoa que está procurando. Quer nem saber, é um tio meu, sabe? Ele sempre me procura nas horas difíceis. Ele está querendo dinheiro. Quer dizer, a pessoa já associa o parente que ele vem de pedir dinheiro. Quer dizer, o que a gente vê, então, entendeu nesse caso, o que eu estou entendendo, o que você está falando, é que a Cruz Vermelha atua mais nos casos do reatamento familiar. Sempre. Não é sempre, né? Não é nesse tipo de... É a tradição da sua origem, porque ela foi criada na guerra e as pessoas morriam ou desapareciam em países diferentes, né? Ele e até precisavam citou esse ser reunidas. Exatamente. Né? Agora você não acha que uma organização dessa deveria ser muito ajudada por todos? Com certeza. Com certeza. Porque eu estou nesse trabalho há um tempão, entendeu? E eu leio todas as cartas que eu recebo lá do Nordeste, lá do Sul, entendeu? Lá dos Estados Unidos. Quer dizer, nós fazemos a nossa parte. Agora, será que não seria bom também alguém ajudar ao nosso departamento? Entendeu? Claro. Nem que seja com um selo. Um serviço público de grande importância. De utilidade pública. É verdade. Não quero puxar aliás, tanta criança, coisa, gente. Temos aí disco e denúncia, CVV, tudo isso, todos, né? Todos são todos têm. Não, todos são importantes e todos têm um certo respaldo, uma chancela do Estado, mas engraçado, a Cruz Vermelha não tem. É curioso isso, né? Ela é considerada internacional. A Cruz Vermelha é tão fantástica, vocês precisam conhecê-la. Não, a Cruz Vermelha é tão fantástica que onde é muçulmana, ela não é Cruz Vermelha, né? Ela é o Crescente Vermelho. Vermelho que é para não ter a cruz, que é justamente. Claro, respeito às diferenças. Que não são exatamente, não são cristãos. Inclusive até Israel, também estive em Israel um ano aí, lá é um cristal com a Cruz Vermelha no meio. Podia ser estrela. É um cristal, quer dizer. Com a estrela de Davi. Seria a cruz. A estrela de Davi, pois porque é o que se dizer. Botar uma cruz. Não pode ser a cruz. Agora eu queria puxar o foco de novo aqui, porque é o seguinte: uma discussão que eu acho que é subjacente e ao mesmo tempo ela cai por cima disso, assim, como um manto por cima dessa nossa conversa aqui, são as relações que existem entre o cidadão e a polícia. E aí, no caso, as relações que existem entre o Estado e a cidadania. Como é que funciona isso? Como é que a gente pode ter uma relação madura, uma relação adulta, numa situação que nós estamos chegando a um ponto em que as pessoas descem para a rua, a polícia vem e joga gás de pimenta e as pessoas estão questionando, dizendo, que é isso? Nós não somos inimigos, nós não somos inimigos da polícia, nós não somos adversários da polícia, não estamos aqui para brigar com a polícia, nós estamos aqui para reclamar direitos. E a polícia está orientada para reprimir a reivindicação dos direitos. Como é que é isso? Vai falar? É muito complicado que nem eu coloquei aqui no início do programa, que existe uma política de extermínio. Isso é uma orientação mesmo, para você fazer isso mesmo, porque a polícia é truculenta. Eu tô declarando aqui, mas eu não quero dizer, eu não sou inimigo da polícia. A polícia tem que trabalhar, ela tem que se fazer um trabalho. Mas existem direitos, nós temos direito. E nós não temos nem o direito de reivindicar o nosso direito. Porque a polícia vem nos bater, vem nos jogar spray de pimenta na hora que a gente está reivindicando o nosso direito, que está sendo violado pelo próprio Estado. pelo próprio Estado. E você falando isso, Rocino, isso aí você falando como o presidente da FAPERJ, o cara que é do alto da favela, está falando em nome das favelas. É. Mas essa coisa, agora, por exemplo, as favelas desceram para o asfalto porque viram que o asfalto estava reclamando as mesmas coisas que ele. A favela estava deprimida, estava correndo. Estava guardado lá, aquele negócio do nó na garganta. Eu não podia sair porque lá dentro tem um campo de extermínio. Não, inclusive na televisão, nós vimos na televisão um especialista em segurança pública dizendo, condenando o uso de armas de fogo nas passeatas, porque ele dizia que aquilo era arma para subir favela, não é arma para usar no asfalto. Entendeu? É. Então, esse tipo de distinção é feito de uma forma tão. E forma uma emissora de televisão, a maior audiência do país, quer dizer, fala isso assim. Isso é um absurdo. E a coisa fica como o senso comum. É. Pois é, mas é senso comum. Já virou a cultura desse país entender que criminalidade está localizada em favelas, é praticada por favelados, e que nós temos que nos defender da melhor maneira, da maneira mais forte, mais rígida, daquelas pessoas. Então, são paradoxos com os quais a gente convive, de etiquetação, de realmente ver todas as pessoas que são socialmente, economicamente fragilizadas como inimigos. A polícia, então, ela entra na favela de uma maneira totalmente distinta da que ela entra no restante da sociedade. Ela não faz no restante da sociedade o que ela faz na favela. Ela não tem o mesmo comportamento. Nós vimos, inclusive, aquelas cenas que passaram na televisão, na mesma TV Globo, passar as cenas feitas pela polícia da perseguição ao aquele traficante matemático que foi morto e o helicóptero atirando à noite. E o pessoal dizendo, olha, como é que barbaridade, os caras atirando, não podiam acertar um transeunte, uma pessoa qualquer. No entanto, na favela não tem problema nenhum, pode entrar atirando, arrebentando, metendo o pé na porta, como viu? É isso? Mas nesse caso mesmo que você falou, você não viu? Eles violando um corpo lá, trouxeram, arrastaram o rapaz morto e jogaram junto com o outro traficante. É. Porque quando eles descobriram que aquele corpo lá era de uma pessoa trabalhadora, aí tirou do local de morte, não foi? Foi isso mesmo. E violando, e arrastou ele, jogou junto com outro que era traficante. Que é o princípio do auto de resistência. Aí deve ter jogado lá um pacotinho de maconha, entendeu? E uma arma velha para dizer que ele era um traficante. Então isso aí é uma outra questão, é que nós não temos uma polícia técnica. A polícia científica, ela está sob a jurisdição, sobre a decisão dos mesmos órgãos de polícia, do BOP, de todos eles, que são adstritos à Secretaria de Segurança. A polícia técnica, ela tinha que ser independente, porque então ela teria liberdade para dizer... Na perícia, dizer que aquilo ali foi forjado. Exatamente, isso foi forjado. O corpo daquele menino de 8 anos que foi encontrado morto, que encontraram e disseram que era um corpo de menina, né? E que ficou por isso. Mas que menina? E aí, o que, que fizeram? Foram investigar a menina? Jogou lá na geladeira e é corpo de menina, eu estou procurando corpo de menino. Então esse é de menina? Então deixa aí. Igual o que aconteceu com a Marildo agora. Acharam uma ossada na rocinha e disseram, não, mas é de mulher. E aí? E aí, não, então de mulher não é o que a gente está procurando, pode deixar aí. Deixa pra lá. Quem fez? Deixa pra lá. Pois é. Mas isso aí, entra essa relação. Essa relação, é difícil você mudar se você não mudar a cultura, né, dessa sociedade. A estrutura da sociedade, ela foi construída ao longo de 500 anos para isso. Isso é o resultado de um processo que começou na colonização e que, né, costumam lembrar muito que a PM tem 200 anos. Eu lembro que a PM foi criada quando veio o Dom João VI para cá, para quê? Não foi para proteger as pessoas de Dom João VI, foi para proteger os Dom João VI das pessoas. Sobretudo de escravos, dos escravos. Escravos. Exatamente. E esse tipo de mentalidade não se muda da noite para o dia. Da noite para o dia não, mas se muda. Se muda porque ela não é presente em todos os países. Então, se nós não começarmos a fazer alguma coisa, daqui a 50 anos nós vamos estar na mesma patamar, se não estivermos pior. Então, é preciso a gente pensar que o que é difícil não é impossível. O que demora para ser mudado, que é uma cultura de toda a sociedade, que se espalha em tudo, no tratamento aos indígenas, no tratamento aos nordestinos, em todas as desqualificações que se faz, no tratamento aos jovens, que são considerados sempre os primeiros na lista dos suspeitos e tudo. Se isso não for feito e criticado, e se vai para a rua, e se pede novas normas de convivência, nova legislação, etc., daqui a 50 anos nós estamos com esse mesmo Brasilzinho medíocre em termos de cidadania. Rocindo, você tem sentido ao longo da sua experiência, principalmente na Federação das Associações de Favelas, você tem sentido que a realidade vem mudando e vem mudando para melhor, a ponto de podermos descer das comunidades e ir para a rua protestar? Ou você acha que essa situação está piorando? Não, eu acho que está mudando. Para melhor. Para melhor. Eu acho. É quando a gente diz aqui, você ouviu falar na passeata, o Brasil acordou. Eu costumo dizer, que eu disse aqui no início, e falo, o Brasil do real caiu na real. Quer dizer, está melhorando, você está me entendendo? Porque estava difícil a favela se manifestar. Porque a favela estava só sendo criminalizada. Sempre foi criminalizada. Então, quando caiu aquele sentido, que teve aquelas manifestações dos estudantes e tudo, aí a favela disse, eu posso descer, eu posso fazer isso, eu posso. Então, quando digo eu posso, é uma questão que está melhorando. E caiu no sentido que eu vou correr atrás disso, certo? Oswaldo, lá na Cruz Vermelha, o departamento dessas pessoas desaparecidas, de busca de pessoas e reatamento de relações familiares, lida com mais com que tipo de gente? Qual o extrato social que vai, procura e aciona para buscar algum parente, alguma pessoa? Classe média também, porque você vê uma pessoa que há 40 anos não vê, são muitos casos, há 40 anos não vê a família. Por quê? Porque a pessoa que saiu de casa foi fazer a vida em São Paulo, no Rio de Janeiro, que é o que a gente pensa, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, né? Mas, quer dizer, é classe média, porque eles cresceram, eles desenvolveram a sua vida, estudaram. Muitos não liam, muitos não escreviam, porque eles não liam, eram analfabetos. Mas você vê, o Brasil mudou muito. Hoje o analfabetismo está diminuindo. E eles já podem escrever uma cartinha, já tem um e-mail para mandar no trabalho, né? E a gente vê, inclusive, a televisão servindo muito para esse tipo de serviço. De ajuda. Eu já vi casos. A gente vê, vira e mexe, a gente vê um caso. Ah, encontrou o filho depois de não sei quantos anos. Por quê? Achou o pai. Agora você vê o Rossini. Luiz, desculpa. Ele é o Rossino. Não me chamando de Elizabeth, está tudo bem. Mas acontece o seguinte, você vê isso, entendeu? A pessoa veio para o Brasil, veio de um estado para o outro, para o Rio de Janeiro, São Paulo, cresceu, porque ele cresceu. Ele estudou, ele, né, teve uma família. E é ele que procura o pai ou é a família que procura ele? Ele que procura a família. Ele que vai buscar a família. Ele fala, puxa vida, eu fiz tudo isso, mas não tenho a família. Você sabe que esse negócio é curioso? Ontem eu estava vendo no Facebook uma colega jornalista lá de Brasília dizendo que sentia saudade do pai dela, que morreu 2-3 anos atrás, porque ela só foi encontrar o pai depois de adulta, 40 anos de idade. Com 40 anos de idade, ela foi, em vez de acionar a Cruz Vermelha, ela, como era jornalista, e lá em Brasília, ela foi ao TSE. Isso, e pelo TSE ela localizou o pai dela. E disse que foi um encontro fantástico, um reencontro que ela lamenta muito não ter passado mais tempo, né? Foram só 2 anos, três anos que ela ficou de convívio com ele, mas que foi muito interessante. E o que mostra é que as pessoas, elas se desligam, né? E exatamente, se perdem no mundo, realmente. E aí o Estado dominante usa essa coisa também para o seu discurso, como defesa do seu discurso. Não, vai ver que está por aí, como o caso da Elisa Samúdio, o advogado do Bruno, dizia assim, ela vai aparecer, vocês vão ver, ela ainda vai aparecer aí, dizer que estava lá em Ilha Bela, lá em São Paulo. Eu poderia falar uma coisinha só, sem interromper ninguém? Por exemplo, teve um filme, não sei se vocês viram, Central do Brasil, com a Fernanda Montenegro, ela escrevia carta para as pessoas porque ninguém sabia ler. É verdade. Quer dizer, e para poder falar, olha, estou bem aqui. E nem é um filme de época. Nem é um filme de época, é um filme atual. Mas é um filme interessantíssimo nesse ponto da carta, porque você vê, o hábito de escrever carta é coisa de franceses, europeus, né? Que até hoje mantém, escrevem cartas. Eu escrevo carta desde pequeno. Só tem esse negócio com carta, né? A gente manda carta para o mundo inteiro. Mas e a sua ascendência francesa que... Não sei. Que francesa? Minha ascendência é pernambucana e paraense. Nada a ver, né? É uma brincadeira. Não, assim, mas você vê que nós não temos o hábito de escrever. Isso é importantíssimo. Primeiro você era, cheguei, né? O cara diz, cheguei, né? Da viagem que fiz. É. Ah, como é que isso? Está bem? Tudo bem, né? Eu vou mandar um dinheiro para você, porque o cara está crescendo. É, né, ainda mãe? Hoje nós encontramos nas papelarias, principalmente papelaria, não em livraria, principalmente papelaria, aqueles livrinhos, né, manual de escrever carta, como escrever carta, querida mamãe, né, esse tipo de e coisa. E há pessoas que prestam esse serviço, inclusive dentro das penitenciárias, há presos que escrevem, que não escrevem. Minha irmã fazia, quando ela era assistente social na penitenciária, ela fazia isso, escrevia para os presos. E muita gente presta... Muita gente presta até assessoria jurídica, sem nem ser advogado. Muita gente, porque você se sensibiliza com a situação do preso. O cara está lá, não, doutor, estou aqui há 200 anos. Não, não sou doutor, não, mas eu tô aí, como é, conta o caso, você fica sensibilizado e acaba ajudando. Mas diga aí, Rocino, você ia falar o quê? Eu ia falar que nós carioca, nós aqui, não temos essa cultura, essa coisa de estar escrevendo carta. A gente não escreve. Eu fui joque, aí eu saí daqui do Rio, porque eu tive problema de bronquite alérgica, e fui para a Bahia, montar lá na Bahia. E lá tinha muitos garotos, também como eu, brigante de outros estados. E chegava lá, muito poucos deles não escrevia para a família, e não sabia escrever. E tinha um gaúchinho lá que escrevia, o gaúcho sempre escrevia lá para a família dele e tudo. Você sabe que isso aí virou uma rotina lá no nosso dormitório, quando o gaúcho ia escrever as cartas para a família dele lá. Aí muitos companheiros nossos aqui carioca sentavam do lado e também tentava soletrar, escrever. Sim, sim. Quando não sabia, pedia esse gaúcho para fazer as cartas para eles. Você está me entendendo? Eu fiz algumas. E isso não faz tanto tempo, não, né, Rocino? Não. Quer dizer, nós estamos falando de... Por isso que eu falei que o Central do Brasil não é um filme de época. Não é um filme que se passa no tempo de Machado de Assis. É uma coisa de história recente. É uma história que está aí rolando, está acontecendo. Inclusive, tem um assassinato de um menino na estrada, né, pelo Otávio Augusto lá, que também é uma coisa recorrente, uma coisa que a gente vê aí. E voltamos com isso ao caso do Amarildo. E eu quero voltar a essa relação... do Estado, da polícia, do aparato policial. Nós vivemos um Estado policial, Elizabeth, você acredita? Não, eu não acho que a gente viva num Estado policial, porque todas as nossas instituições estão funcionando. Nós temos judiciário, nós temos Ministério Público, nós temos Defensoria Pública. O Brasil funciona de maneira redonda, mas de uma maneira desigual. A questão da classe social perpassa todas as nossas instituições. A primeira coisa que você fala para um cliente que vá diante de um juiz, você diz assim, vai arrumadinho, não vai de sandália de dedo, não vai de bermuda, vai arrumadinho e pede para sua mãe, para sua avó, para sua tia, todo mundo ir lá para ver que tem família, entendeu? Mesmo que não tenha. Então, isso aí... É uma questão cultural. O Estado não é policial, mas o Estado tem uma polícia que é militarizada. Uma polícia que entende a criminalidade. Ela não é profissional nesse sentido. O policial profissional, ele faz o trabalho dele. Ele não se envolve nem para morrer, nem para matar. Ele não aceita o colete, a prova de bala vencido. Ele não aceita invadir uma área que seja perigosa para ele também, ou perigosa para os demais moradores, para os moradores. Como tampouco para os moradores, né? Quer dizer, ele não aceita também. Ele não aceita isso. Meter o pé numa porta. Exatamente. Ele não aceita descumprir a lei. Então, esse é um profissional, ele não se envolve, ele não tem aquele ódio, aquela raiva, mesmo que seja do traficante, ele não tem aquilo. Ele está de um lado, o traficante está do outro lado. Ele vai fazer um trabalho de impedir que o traficante continue descumprindo a lei. Ponto. Mas para fazer isso, ele não vai descumprir a lei. Esse é um profissional. Esse é um policial profissional. Exatamente. É profissional. Agora, o que nós temos Não é essa polícia que hoje aí... E que é mal... Eu vejo diferente, professor. Mas exatamente isso. Eu estou falando, que nós temos esse policial, ainda não temos. Nós temos um policial que é desvalorizado, que é desprezado pelas classes superiores, desprezado. Você não conhece policiais que almocem ou jantem na casa da família de classe média, que o médico convide o policial da esquina para conviver na família dele. Eles são desprezados. Eles são mal treinados, insuficientemente treinados para o policiamento que é necessário, que não é o bang-bang. Vou dizer uma coisa aqui que pode soar como uma agressão, mas a senhora imagina alguém de classe média, o meu sonho é que minha filha casasse com um sargento da PM, com um cabo da PM, com um oficial da PM, que seja. Porque eles são desprezados, eles estão trabalhando a serviço das classes superiores, dos interesses das classes superiores, que são aquelas classes que elegem os governantes, e eles são desprezados, eles são mal pagos. A sociedade não se incomoda com o salário que eles ganham. Não se incomoda com o salário de professor, que dirá de PM. Agora, uma coisa que tem se falado muito, junto com a desmilitarização da polícia militar, que é uma pedra de toque, e muita gente se arrepia e diz, isso é impossível, como se significasse tirar a farda e botar a polícia militar sem farda na rua. Não é essa a história, é muito mais profundo, como a Elizabeth acabou de dizer. E, juntamente com isso, também, o conceito do policiamento. Isso que você disse, Elizabeth. As pessoas... A gente vê, por exemplo, unidade de polícia pacificadora no morro. E é uma polícia pacificadora para tirar o território da mão do traficante. O traficante controlava até as relações familiares lá. O traficante dava surra no marido que batia na mulher, porque a mulher era reclamada. É o dono, né? Hoje em dia, eles dizem que são dono, né? É o dono. Pois é, eu... Tem que se passar por ele, tudo ele que vai decidir. Você a tá polícia. Entendendo? Não, o tráfico. O tráfico não vai decidir mais nada, porque o tráfico já foi afastado. Agora a polícia bota o aviso lá que as festas têm que terminar impreterivelmente às 23 horas. A polícia diz... Está fazendo o mesmo papel. Então não mudou nada. Quer dizer, não é nada. Então é aquela história de guerra. É o inimigo. E não é essa a história. Não é o inimigo. Luiz, eu já tive casos... As pessoas da comunidade dizer que as armas só mudou de mão. Só mudou de mão. Você está me entendendo? É reprimido da mesma forma, mesmo sendo pacificado. É que eu coloco. Eu não entendo o Estado estar lá dentro pacificado, que eles dizem. Que para mim não tem nada pacificado. Porque pacificação não é isso que a gente está colocando aqui. Não é o polícia chegar lá, porque é policial, chegar, tua festa tem que acabar 10 horas. 10 horas, depois de 10 horas não pode ter mais. Acaba agora, desliga o som, acabou. Fazem muito isso aí. Muitos dela, ele acaba na hora, você também. E sem reclamação de ninguém, ninguém está reclamando. Acaba, mas o interessante é isso também. Isso é uma ditadura. É o Estado policial, cara. É isso que eu estava falando do Estado policial. E lá, Luiz, onde acontece isso, mas na frente, tá na boca o cara vendendo tráfico, cara. Sim, mas isso aí vai ter sempre. Isso vai ter sempre. Eu sei. Eu bato muito nisso, porque eu acho que o Estado tem que ser o Estado. O Estado tem que entrar para resolver. Sim, mas aí... Para resolver. Na Finlândia também. Porque na Islândia nisso aí, também. Você sabe quem fica na Belinda? São os moradores de Belinda. É verdade. Aí é que tá errado. Na polícia. Aí é que tá errado. Você tá me entendendo? É, mas aí o seguinte, voltando então a fita um pouquinho aqui, nós temos a polícia, a UPP, eles têm aula até de direitos humanos na academia. O que adianta ter aula de direitos humanos? Dá licença, todos os policiais do estado do Rio de Janeiro têm aula de direitos humanos, sabia? Sim, e o que que é? Todos eles têm, não são os da UPP só, todos eles têm. A prática disso e o controle de cima para baixo... é que estão faltando, ambos estão faltando. Já que eles aprenderam o que são os direitos dos humanos, né, que estão, aliás, em toda e qualquer legislação do país, já que eles aprenderam isso, eles têm que ser obrigados a praticar isso. E os que estão acima deles, que são as autoridades, são obrigados, por dever de função, a controlar isso. Então, não é uma questão apenas de treinamento, é uma questão de um treinamento adequado à cidadania, ao século XXI, tudo isso é necessário, entendeu? É também a valorização desse policial. Esse policial tem que se sentir parte da sociedade, porque se ele se coloca e completamente alienado dos problemas da sociedade, dos problemas dos moradores, ele também fica do outro lado, ele acaba do outro lado e muitas vezes se une até com traficante, como nós sabemos que não é infrequente. Então, essa questão toda do policial, ela tem que ser vista globalmente. Entendeu? Globalmente. Não é só o treinamento de direitos humanos, não é uma aula de 2 horas de direitos humanos por semana que vai mudar o caráter de um policial que entra e faz como nós temos aqui, histórico do Rio de Janeiro, 2 policiais que se viciaram sexualmente um menino dentro de um quarto, dentro de um carro de polícia, dentro de uma patamo. Não é? Então, é muito mais amplo e mais profundo. Cabe a nós essa cobrança e cabe aos que são diretamente afetados o direito, a liberdade e o dever também de questionar. Bom, eu queria só para a gente encerrar o programa, nós já estamos caminhando para o final, que o Oswaldo fizesse a sua intervenção final. Oswaldo, eu queria que você deixasse, inclusive, os endereços eletrônicos, os endereços físicos, para que as pessoas que querem procurar a Cruz Vermelha, para tiverem casos. Eu estou aqui observando muito a professora falando. Sim. A gente vê tanto, né? Você também. A gente aprende tanto, né, com as pessoas, né? Que ela conhece muito a área dela. Eu não conheço tanto quanto vocês. Olha só, nós estamos na Praça Cruz Vermelha 10-12. Tem 2 números, porque tem 2 entradas. Tá? Mas a pessoa que se quiser me procurar lá para preencher um pedido, o familiar, pode ir lá. Segunda a sexta, porque o horário novo agora é segunda a sexta, das 13h30 às 17h30. Até 18. Sim, procura lá pessoalmente. Ou tem telefone também, não? Tem 2 telefones. É esse telefone aqui, o 2507-3302? 92-3309. Né? Ramal 29. Ramal 29. 2507-3392, ramal 29. E também 2507-3577, ramal 29 também. Também ramal 29. E o e-mail é busca de paradeiro. Fácil. Busca de paradeiro, arroba cvb.org.br. Cruz Vermelha Brasileira, CVB. CVB, sim. E para quem tiver interesse também em sair pelo mundo buscando, olha, Family Links, Family com Y, né? Familylinks@rc, é isso? É. ICRC. ICRC. Que vem a ser FamilyLinks@International.com. Red não. Cross e não. CRC. Peraí, deixa eu dizer para você. Então, vamos lá. Esse I quer dizer International Committee. Ah, Red Comitê. Cross, okay? Agora, seria Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Porque aí a pessoa que estiver no mundo, por aí, pode também localizar, procurar uma pessoa no Brasil. Ok, familylinks@icrc.org, para quem quer achar parentes pelo mundo. Muito obrigado. Fora. Obrigado pela a você. Atenção. Vamos falar então agora o Rocino para terminar. Eu quero agradecer o convite e dizer para vocês que é uma pena. É uma pena porque esse debate é muito rico, sabe? Mas a gente volta ao esse assunto. Rico. Então a gente é isso aí, Luiz. Esse debate, vou chamar você de novo aqui. Hoje em dia, esse debate que a gente está aqui, essa coisa que a gente está aqui nesse momento, é o que está na mídia. A gente precisa hoje debater muito mais isso. É, tá? Verdade. Então tá. E olha só, eu quero deixar o meu recado aqui, o seguinte. A FAFEG, a Federação de Favela, Praça da República, 24 Campo de Santana, ela fez 50 anos dia 6 de julho. Dia 6 de julho. E dia 3 de setembro, a gente vai receber uma medalha de honra ao mérito pelo cinquentenário na Alerj. Deputado Paulo Ramos. Na Alerj. O deputado Paulo Ramos vai dar a gente. Então eu quero convidar todos os companheiros aqui presentes, tá? Se puder estar lá para. Tá ótimo. Muito obrigado, Rocino. Muito obrigado, viu? Elizabeth, para terminar, 30 segundinhos também. Então, eu também agradeço o convite. Acho que aprendi muito com os meus colegas aqui. Acho que esse é um debate aberto, que esse assunto não acaba aqui, não acaba na sociedade. É uma questão seríssima, que eu diria que a democracia depende dessa questão, que é a questão ligada à cidadania, à violência. e que é uma questão em construção. Em construção por nós. E esse é um debate que é recorrente aqui no Tema Livre. Eu quero agradecer a participação da Elizabeth Susequim, de professora de criminologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Unirio, Oswaldo de Bitancura Amarante Filho, advogado-chefe do Departamento Nacional de Busca de Paradeiro e Restauração de Laços Familiares da Cruz Vermelha, e o Rocino Diniz, presidente da Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro. Nós ficamos por aqui, até amanhã às 10h05. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.